Renato. Yeah, yeah, yeah. Favela, monstro da nova era, conectou já era. Yeah. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Beijão, patrocinador de uma ação científica. Cada ação tem sua reação e a nossa fica. Protege, massifica, com os pais nós somos zica. Fuga da catita de captiva na pista. Terrorista é o problema, já sabe que o crime é o crime. Qualquer canto da cidade, sem boi pra pioiagem. Pra loca é sem massagem, na rua tá uma uva, nem imita carceragem. Pacificador, que decifra o enigma. Cuida do arsenal, que organiza o impeachment. Protetor da vida suicida, Bang é o retrato da desgraça do acionista. Se envolve a distância, judia da criança. Sempre a ganância gerou ignorância. Criminoso tem visão, tá no corre do cifrão. Seu limite é cadeia ou caixão. Enfermidade é o câncer de pele ou de mama. Barack Obama, Lula, Dilma e tio Osama. Isso que te chama a construir a fama. Se valorizar, nunca dorme mais que a cama. Não sofri o bullying podre de otários, mas foi espancado por 40 soldados. É, sofrimento é só um fato, é mato. Vagabundo nato permanece cadeado. João, quem tá na voz é o líder. Arrancando a cabeça do Justin Bieber. Magneto, serial killer. Monstrolândia, Steven Spielberg. A química no peso garante o adianto de vários miliantes. Gigantes, sincronizados, atuam no campo de guerra. No mato, camuflam. É podridão e abandonei. Pra mim, tanto fez, o perdão não tem. Deus protetor de quem pregou o bem. Ilumine a nossa caminhada, amém. É com nós, é o certo. Que teu convite pra viver no inferno. Cada ação tem a sua reação. E o espaço é pequeno para os vacilão. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Yeah. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Família ML demorou, aqui é nós que tá pra representar o rap do Paraná. Respirando rap, os moleque canta rap, rap. Falando a real das ruas, loucuras que acontecem no gueto. Branco, preto, sem defeito. Aceito, respeito, lutando com preconceito. Censura, muitos dizem que não se mistura. Mas já vi muitos pretos no gueto sem pele escura. Na procura da cura, corre da viatura. A dura postura é pura, tortura insegura. Na Londrina criminal, inspirado bem louco. Inspiração, música, lição e mais um pouco. No jogo, criminoso, nós sempre se esquiva. Fica fora das fitas, é nossa alternativa. Ativa na brisa daquele que aterroriza. Ameniza, cata um malote, depois se tranquiliza. Realiza um objetivo inacreditável. Mas dinheiro do crime é um produto biodegradável. Que some, vá fora, vem fácil, vai fácil. Na mão do advogado é pouco que te deixa sem um centavo. Mundo cão, armado ou sem canhão. Ladrão rouba do empresário, advogado rouba do ladrão. Sem compaixão, sem perdão na prisão. Anistia só na rua, na cadeia é mó veneno já. Fique espertão, tupião na metrópole. Curtindo tem crente, Citroën na Genópolis. Só função, armamento no cinturão. Os pilantra se esconde do bonde dos malucão. Profissão ladrão, queima um dois por um do bom. Tranquilão de golfão ou de passate alemão. Alemão da firmão Joe, são várias que te engatilhou. Mancada na favela que é blow, blow, blow. Segue seu rei nas grades do pensamento. Sonho, sentimento, tudo ao mesmo tempo. tempo. Baseada em metáfora, falcatrua, te digo. Ti-ti-ti, blá blá blá, em memória jamais vencido. Baque, brataque, pop, liberdade. Rap do tubarão, manual da felicidade. Age! Porque aqui a vida não tá doce. Na voz é os guerreiros, ML 2012. Uma que é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Yeah. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Aqui é a favela, monstro da nova era, conectou já era. Haha, só com as peças na mão, ei irmãozinho. Não pisque, não pense, não posso parasitar no poço da mente. Caçador de demônios na pista. Risca, se arrisca, no risco não cisca. Os vermes traz a maldição, quebra as pernas de toda a organização. O bonde cobra, negou.